Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimse Tozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 45 e a expressão de hoje é... Otanjoubi omedetou. Feliz aniversário. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje é o aniversário da Ana, o primo da Sakura Kenta, veio de Shizuoka para Tóquio. Eles estão em um restaurante celebrando o aniversário da Ana com outros amigos. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 45. A expressão de hoje é... Otanjoubi omedetou. Feliz aniversário. Happy birthday to you. Ana, otanjoubi omedetou. これ、ほんの気持ちです。どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ Agora vamos estudar o diálogo. Anna, otanjoubi omedetou. Ana, feliz aniversário. Anna. Eles estão falando com a Ana. Otanjoubi significa aniversário. É uma expressão polida, sendo que Tanjoubi. Aniversário é precedido do honorífico O. Omedetou. É parabéns. Otanjoubi omedetou. É a nossa expressão de hoje. Otanjoubi omedetou. Para dizer isso de modo ainda mais polido, pode-se dizer omedetou, seguido de gozaimasu. Portanto, dizemos otanjoubi omedetou gozaimasu, certo? E como posso parabenizar alguém que acabou de passar em um exame de admissão usando omedetou gozaimasu? Vamos pensar juntos. Passar em um exame de admissão é... Gokaku. Portanto, gokaku omedetou gozaimasu. Parabéns por passar em um exame de admissão, certo? Muito bem. E o Kenta entrega um pacote para Ana. Kore honno kimochi desu. Isto é apenas uma lembrancinha. Kore é isto. Honno significa apenas. Kimochi literalmente significa sentimento. De maneira combinada, geralmente se diz honno kimochi quando se dá um presente para alguém. Essa expressão transmite uma consideração de modéstia para a pessoa que recebe o presente. Desu. Encerra uma sentença de modo polido. No Japão, as pessoas buscam ser modestas mesmo quando dão presentes. Através dessa expressão, buscamos transmitir o nosso sentimento de que o que damos não é algo muito importante, mas, por favor, aceite-o se você não se incomodar. A Ana recebe o presente do Kenta e diz... Domo arigatou gozaimasu. Muito obrigada. Domo arigatou gozaimasu. Significa muito obrigada. É um modo polido de se dizer... Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. E a Sakura pergunta. Nani o moratta no? O que você ganhou? Nani significa o quê? O. É uma partícula que indica o objeto de uma ação. Moratta. É a forma ta do verbo... Moraimasu. Receber, ganhar. Neste caso, a forma ta indica que a ação aconteceu ou já foi finalizada. No. No final da sentença é uma forma abreviada de no desu ka, que é uma expressão que busca explicação ou confirmação. Portanto, dizemos nani o moratta no, não é? Sim. Então, a Ana pergunta: akete mo ii desu ka? Posso abrir? Akete é a forma te do verbo akemasu, abrir, dizendo-se mo ii desu ka? Depois da forma te, busca-se aprovação. Já aprendemos isso na lição 14. O que será que o Kenta deu de presente? Fiquei curiosa. Vamos ouvir o diálogo de hoje mais uma vez. Happy birthday to you. Ana, otanjoubi omedetou. Kore honno kimochi desu. Domo arigatou gozaimasu. Nani o moratta no? Aketemo ii desu ka? Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos o verbo moraimasu, receber, ganhar. Na lição 33, também aprendemos os verbos agemasu, dar, e kuremasu, que também é dar. Quais são as diferenças entre esses verbos? Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, primeiramente, lembre-se que tanto agemasu como kuremasu significam dar e que moraimasu significa receber, ganhar. Em japonês, escolhe-se qual verbo usar dependendo de quem é o sujeito, se é quem dá ou quem recebe, e também de quem é que recebe. Quando quem dá algo é o sujeito, usa-se agemasu ou kuremasu. Ambos significam dar. Caso quem recebe seja você mesmo ou uma pessoa próxima a você que pertence ao seu grupo de intimidade, você usa kuremasu. Para falar, por exemplo, o Kenta dá uma foto para mim, em que foto é shashin, min é watashi, e a partícula ni indica quem recebe, dizemos Kenta wa watashi ni shashin wo kuremasu. O Kenta dá uma foto para mim. Caso quem recebe seja uma pessoa fora do seu grupo de intimidade, deve-se usar agemasu. Portanto, disse Kenta wa Anna ni shashin wo agemasu. O Kenta dá uma foto para Anna. Quando quem recebe algo é o sujeito da frase, usa-se moraimasu. Receber, ganhar. A partícula ni é usada para indicar quem dá algo. Caso a Anna receba do Kenta uma foto, Anna é o sujeito. Usa-se Kenta ni para indicar que o Kenta é quem dá. Portanto, a Anna recebe do Kenta uma foto é Anna wa Kenta ni shashin wo moraimasu. Caso você receba algo de um superior, você deve dizer Itadakimasu em vez de moraimasu. Se você conseguir usar itadakimasu de maneira apropriada, tenho certeza de que você vai melhorar as suas habilidades de uso da língua japonesa. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora, vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos aprender expressões relacionadas com emoções. Jin. Jin. Indica que alguém está emocionado e quase chorando por ter sido tocado no fundo do coração. Consigo sentir uma forte emoção ecoando no meu corpo. Horori. Horori. Indica que alguém fica emocionado ou sente compaixão por outra pessoa e chora apesar de não querer. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. O Kenta me deu um colar no formato do Monte Fuji. Eu me emocionei e me senti Jin. Este é o fim da lição 45. A expressão de hoje foi Otanjoubi omedetou. Feliz aniversário. Na próxima lição, vamos acompanhar a Ana e o Kenta depois da festa de aniversário. Até lá!